tudo está sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem querer, bem querido.